Música nova, música nossa. Falando de amor, é pra beijar na boca. Vai tocar no seu paredão, assim. Viajamos, curtimos, era tudo pra nós. De bares e balada, ouvi a tua voz. Intensamente. Você tá diferente, agora tudo mudou. Viajamos, curtimos, era tudo pra nós. E bares e baladas, ouvindo a tua voz. E intensamente. Você tá diferente, agora tudo mudou. Ei, mãe! E sei lá, esse ciúme excessivo não dá pra entender. A senha do celular descobriu para ver. Olha, você tá dando espaço pra eu amar outra pessoa. Se for com sentimento, não dá pra ficar de boa. Vê se para pra pensar. Olha, você tá dando espaço pra eu amar outra pessoa. Se for com sentimento, não dá pra ficar de boa. Vê se para pra pensar. Ficar de boa. Vê se para pra pensar.